dia. Romeu 21, São Paulo, Congonhas, aprovado nível 3620, via Perizulu 10 até Pubase. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubase, após prossegue na Perizulu 16 até Belo Horizonte, Gravatá Zulu. Após, conforme rota do plano de voo, coladão 10, curva à direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 50, 11, controle Salvador, 120, decimal 8. 11, 8, 95. Até Belo Horizonte, o decolagem 10, primeira à direita. Nadael Leda Motiva, transponda 50, 11, controle 208, 16621. Pedro, Bono 621, portão 9, chame pronto para o pushback de acionamento. Câmara. Para o puxo acionamento, posição 07, gol 1630. 1630, só um minuto para iniciar, puxa. Aguardando na pesquisa quando autorizar. 1094, Juliette agilizando, portão 10, portão 10. Juliette 10, 0 na sala. São 3198, aciona identificação, quando o Pablo vai interceptar a chegada da Mari, desça via para o nível de voo 060, o ajuste 908. Só precisa a chegada, são 3198, número 2 na próxima. Controle Salvador, bom dia, o Azul 27, eu não passo, decolado na sua escuta. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 140. Poderia liberar o 2714 da restrição das 15 milhas? Somente cumpra o perfil com a restrição Azul 2714, temos um tráfego em aproximação do setor nordeste. Sente então subindo via saída Momo, Azul 2714. Base para final do Graé, Guardião 07. Guardião 07, reporte no solo controlado, vento 180 graus, 069. 7. Nosso 9, fez a TLA, eu só não tenho aqui o horário. Por que a gente lembra, confirma se continua a mesma autorização de saída, Puca, Aracaju? Primo, permanece na mesma subida, 5522 e transponder, 350 aprovado. E portão 11 chama pronto, pushback. A DLA para 1340 já recebida. Ah, ótimo, muito obrigado. Você vai chamar então para a puxa. Obrigado. Azul 2714, vou ir na proa de WhatsApp e suba sem restrições para o nível de voo 1940. Direto, WhatsApp sem restrições, 1402714. 0, 2714, informa o tráfego, posição 2 horas, 24 milhas, rumo sudoeste, cruzando 100, em descida para o 050, Embraer 190. Sentido tráfego 2714. Azul 4207, informa o tráfego, posição 10 horas, 22 milhas, rumo noroeste, cruzando 050, em subida para o 1401, Alfa Tango 72. Aciona 5023, controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para Maceió, decolando da 90, a primeira curva é à esquerda, a saída é a Pulca, Gamo, Caju, aposta na presa do 17, 5023 ao transponder, 1208, controle do Bruno 648. Correto, Bruno 648, portão 1, chame pronto, pushback. Reportará o Bruno 648. Para o TAC, mandando 630 com 3 horas e 20, está alterando Fortaleza a bordo 1430. Principal, Índia e Alfa, com a espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste altímetro 1-0, 1-8, bom voo e bom dia, Gol 630. Ok, com 1018, quantificando, vai chamar 2-18, 9-5, Gol 630, obrigado, bom dia. 27 não passa tetano, fica no desvio à direita, devido a formações. Assim, meu 4207 após o dia. É o azul 27 não passa tetano, pequeno desvio à direita. Como. Confirma a prova de desvio, azul 27 ou 4. Mantendo 295 no momento. Deus, após desvio, reação na próxima etapa. Gente, 27 não passa. O 4207 desça para 2.000 pés, autorizado em MSX, da pista 1.0, após estabilizada. 2.000 pés, autorizado para procedimento, gente, 4207. Salvador, bom dia, Gol 630, próxima ponte de cara da 1-0, pronto, para decolagem. Polo 630, a linha e decolagem são 1-0, vento 070 graus, 4 nós. A linha e decolagem, 630. Avisado, início do táxi, reporte na papá. Negativo. Segue a retaguarda Lima Quilo Zulu e reporta no tapado, Juliette Prato Belo. Bom dia, Papa Romeu Bravo Vitor Tango. Está em contato radar passando posição coral. Foi pro de SAP, o QNH 1-0 no 8, reporte no ponto e da descida. Vamos prosseguir via Quebec, Mike e na Lima. Ingresso, chame aí para ingresso no Pátio 1. Ativo, tá seguindo Lima, que o Zulu tá autorizado o táxi até a Lima. 3198 estaria para 2.000 pés, QNH 1-0 no 8, autorizado, sinal em LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Rádio, acertando aqui, 20, decola 36, controle 1, 20, décimo 8. Obrigado, bom dia. Número 561, acione a identificação. Desça via chegada Mari para o nível 050, quem negar no 018, reduza para 250 nós. Ok, desça Mari até o 050, reduzindo para 259, número 561. Salve, Totamo, desça para 2000 pés, quem negar no 018. Dois motores são 28, bravo, 28. O táxi, segura o V4-3. Tio Zulu, tá livre táxi até o pátio 3. Ligado, Bravo Delta, autorizado, até o pátio 3. Rodou em 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5-4. Para autorização, chama o solo. Solo filho. 1-2-1-9. 2, Salvador, 4207, 7 milhas, ponto de... Azul 4207, autorizado pouso pistão 0, vento 1 a 50 graus, 052. Autorizado pouso azul 4207. Ô senhor, quero desculpar, 370, subida a pouco, algum aumento 30. Delta para Serra Novembro Tango Romeu, uma centena aprovado, prossegue no nível 100 até uma centena de milhas, 100 milhas do Voyage Salvador, após cancela, prossegue visual no 085, correto disponível direto após decolodão no 0, curva esquerda, subida Momo, após direto, aciona 5004, controle 120, decimal 8, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, parte 3, também pronto para o acionamento. É 30, foi pro do Romeu Foxtrot 018. Fala, senhor, na pro do Romeu Fox 018, gol no 630, obrigado. 1-0-0, uma centena aprovado. Até Coral, prossegue no 1-0-0, após cancela 085, prossegue visual. Decolando 1-0, direita. Subida Coral, aciona transponder 0263, controle 120, decimal 8. C3, chame pronto para acionamento do Lula. Região 01, já pronto para a decolagem? Fim de dar prioridade para aeronave com transporte em fim pousar na pista auxiliar. Vamos 561. Solo no 621 na C9, pushback acionamento. 1-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 direto com a... direção ao litoral sul, na parte fora do solo, vento 150 graus, 0 menores. Autorizar agora direto Barreiras, aguardando o nível 160, azul 27, no passo. Sim, então direto Barreiras, aguardando azul 27, no passo. 7, está com 122 a bordo. 3198, chama a torre Salvador em 1, 8, decimal 9 e 5. 3295, espera daqui a pouco, está 3198. É. Salvador, fora do solo, para o sul, Guardião 01. Guardião 01, aos 4-2, seguindo a luz para o farol de Itapuã, mantendo a escuta da torre. Inicialmente em Itapuã, em ascensão para 1000, mantendo a escuta da torre, Guardião 01. Está fora do solo, patrulha 04. Patrulha 04, direção ao farol de Itapuã, 500 pés. O Guardião 01 prossegue também para o farol de Itapuã, 1000 pés, visual. Tá, visual, nossa posição de 2 horas, tá? Alto nível. Gente, mantenha a escuta da torre, o patrulha 04. Na sua escuta, o 04. 43. Copiei o prefixo ao alfa, entre quilo, é isso? Oscar, novembro, é isso. Novembro Whisky, bom dia, confirme a posição no pátio principal. Positivo, ponte 03, aqui na ponte 03. 8, passou engessado, achou atrasado, então. Tchau, o Oscar Novembro Whisky. Positivo. 4207, formação, é, portão previsto ao 03, está ocupado no momento, aguardando liberação. 4207. Confirmando, senhor, não é a aeronave que está pedindo para ser rebocada do 03 na nossa posição? É ela mesmo, estou com o Boeing 737 da Gol no portão 9, já vai iniciar o táxi. Informação, o patrulha 04 está seguindo a retaguarda também, farol de Itapuã. Grato pela informação, ciência do prazo. Continua com 390. Continua com 390, a sua... Solo 621 para o táxi, alterna Guarulhos, 4 horas, 163 a bordo. Escorre esquerda na PRO 010, limite. É a radial 280 do VR de Salvador, desça para 4000 pés, o QNH 109. Ok, esquerda, pro 010, limite radial 280, Salvador, descendo para 4000 pés no 1018, bom, para 561. Salvador, acionário 6312, no gate 11 para push back acionamento. Cuidado, 6312, chame táxi. Chama lá. A vertical do... da área e após reporta quando for prosseguir afastamento de Salvador. Quando for deslocar, reportará para afastar do setor, Guardião 01. Correu 1648, está modificando no 0. Voo 1648, ali mantendo 0. Ali mantendo 0. São 3198, solo aos 46, solo 121, decimal 9. Afirmativo, solo 219, apenas para sua informação, ali na altura da marca de mil, à nossa direita, bastante urubu aqui, bem em cima da grama aí do aeroporto, aí pode atrapalhar um pouco uma decolagem também. Gente, estamos... Para o 4, prossiga. 5008, obrigado, 01. O Patrulha 04, o tenente escuta da torre, vai reportar quando estão para deslocamento. Vai reportar quando iniciar deslocamento o Patrulha 04. Mandou 17, decola em coordenação com a torre, curva na direita, ingressando no litoral sul, aciona o padrão no 473, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, Copa 04. Tá, Vitor Tango, Tango, o plano instrumento cancelado aos 47 desça para 15.00 pés devido a dois helicópteros próximo ao farol de Itapuã, um a 500 pés e o outro a 1.000 pés. Bravo Vitor Tango, 15.00 pés. 15.00 pés. Porém, não vi algum tráfego lá para o celular do Quebec. Este é o Bravo Vitor Tango, chama a torre Salvador em 118 decimal 95. 131 a 295, Bravo Vitor Tango, bom dia, Bravo Vitor Tango. Escuta. Inicia o reboque, vai empurrar a aeronave até o través do portão 01. Empurra a aeronave até o través do portão 01, de forma a liberar o ingresso. Portão 03 e portão 02. E aguardando para prosseguir o táxi de reboque. Positivo, November Whisky 7, iniciando. Do 407, observando a liberação dos arbois da Avianca, após prossegue para o portão 03, 4207. Após a liberação da Avianca, portão 03, azul 4207. Alô, Matapá, Lula, 308, boa tarde, agora 642. Tá, pronto para o táxi, na 04 agora, do 4 horas e 40, já está na minha antena. Bravo, Bravo, Bravo, Bravo. Deixa aguarde para o táxi, Bravo, Del. Bravo, Bravo, Bravo. Para o táxi, estacionário 6312, com 155, 3 horas e 30, o tá na Fortaleza. Gente, suba para o nível 330, aguardando confirmação com o centro Recife, voo 648. Escuta, voo 648. Eu vou para o Oscar Yankee, muito bom dia. Que Oscar Yankee, prossiga. É, estamos aqui solicitando autorização do reporte dessa aeronave, que está aqui na 1L, pátio 3, para o pátio principal, posição número 7. Aguarde, sem previsão no momento, Golf Oscar Yankee mantendo a escuta. Obrigado. 48, confirmando o centro Recife autoriza, nível 330. E no portão 3, está iniciando, confirme? Positivo, senhor, iniciando agora. Recife autoriza, nível 330. 330, via 48HZ. Guardião 01 na escuta? Na escuta. Tráfego aproximando pelo litoral sul, vai interceptar sinal 35, o Papa Alfa Yankee 1, já está ciente do seu tráfego. Guardião 01, sim, vai informar. Patrulha 04 na escuta? Na escuta, senhora, prossiga. Formando tráfego... Ingressando pelo litoral sul na final da cabeceira, na final da pista 35, já está ciente do seu tráfego. Está ciente, o 04. 21, decola 51, controle 120, decimal 8. 08, bom dia, senhor. Final 35, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, livre pouso, cabeceira 35. Vento 160 graus, 08 nós. 35 graus de betão. O Copa 4 Salvo o tráfego agora na final da pista 35. Tem livre de decolagem, sem interferência com a aproximação da 35. Paralelo ao eixo da aproximação. Vento 1 no 60 graus, 08 nós. 5. 118.95, até a próxima. Estou salvando agora 1561. Prossiga. Estabilizado no ENS, Exploidão no Zéfia. 1561, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, 1561. Quem negar o anunciado, 1-8. Via bom para 4.000 e alta no portão 02, na 3198. Ativa, pode avançar de Lavianca, procede de Lavianca, está ligado para a gente na gente. Gente, a parte visual. Sim, tem um helicóptero descendo aí, com a Coroa Sul, não sei se é isso que você falou, mas estou visual com uma aeronave aqui para lá. Gente. Tem o Patrulha 04 à sua direita e o Guardião 01 praticamente a proa acima, estão no mil pés. Aqui, avistado, avistado os dois. Patrulha 04 na escuta? Na escuta, senhora, prossiga. Visual com Copa 04? Negativo, no momento a gente está com proa 200. Gente, Copa 04 agora, Copa 04 prosseguindo para a área. Tá na nossa posição de 9 horas do Copa, Copa 04. O Guardião 01 tá ciente do tráfego, Copa 04? Aqui? Mais 150 pés. Ponto 010 pronto, 63-12-89. 63-12, ali decola da 10, vento 150 graus, 069. Ali decola de imediato da 10, 63-12. O Bravo Vitor Tango, solo ao 5-2, frequência livre, bom dia. Depois Zulu 1-9 até Bangu, após direto a Buco, após direto conforme rota. Roda 1-0, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5045, controle 120, decimal 8. Autorizou Fortaleza, nível 370. Pergunta 9, Bangu, direto, direto, Paganrota. Fala da 10, curta esquerda, curtida, Momo, Nação Proti. 5-0, 4-5, Nação, 0-8. Código 9, 4, portão 1-0, chame pronto, puxa back, acionamento. Oi, Lena, aguarde, o gol no meio, 2 anos. Sim, aguardando. Sim. Aguardando, terça mesmo. Aquilo Zulu na escuta do solo. Bravo Delta, mantém um ponto de espera. Aquilo Zulu no pátio 3 na escuta do solo. Oscar November Whisky, prossiga com o reboque até o pátio 3, reporte finalizando, Oscar November Whisky agilizando. Positivo. Voo 1561, no vento 1, 50 graus, 069, livre pouso, pistão 0. M3-1-2, decolou 5-5, controle 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, M3-1-2, trabalha. Juliette Bravo Delta, ali mantendo 0. Doutor, pode confirmar o ajuste pro Copa 4? Confirme. Copie o ajuste para o Copa 4. Ajuste agora 1-0, 1-8, ponto 0. Ok, 1-0-9. Copa 4. No solo 56, libera pista próxima à interseção direita, chame solo 121, um, decimal 9. 12, 19, 561. Lê 21 confirmando, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 561, e Alfa, chamando de Taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, confirma. Segundo 561, ingresso Taxi Juliette, Alfa, chamando de Taxi Juliette. Ok, Alfa, antes da Juliette, 561. Rádio Xenem 312. Reboque, Avianca, Oscar, November Whisky, solo. Opa, prossiga. Autorizado iniciar e finalizar o reboque, chame no término, bate preto. Ah, positivo, positivo, só mais dirigindo aqui, ok. Tango Juliette Bravo Delta, decolado aos 57. Chame agora o controle em Salvador em 120 decimal 8, tem um bom voo. 1208, graças a Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, Patatango Juliette Bravo Delta. A sua escuta. Golf, Oscar Yang, mantém a posição. Liberada a restrição da carta. Ok, o Sadamama, autorizado a restrição da carta. O Juliette Bravo Delta. Mantém a posição, 5-6. Metrisa no 2, instrução do centro, manter a saída. Sente, manter na saída, metrisa no 2. Voo 1162, após ITAP, desça via para 2000 pés, general no 018, autorizado. Final INF X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Sente, após ITAP, desce via, reportará estabilizado INF X-Ray, ajuste no 0, como 8, voo 1162. Salvador, 3191, informação Sierra. 3191? Afirmo. 3191, Galeão, minuto cópia. Aguarde. Bono 561, autorizado ingresso, Juliette, portão 04. Juliette, 04. 3191, cópia. Pronto, conta, tá? 3191. Tá, 3191, autorizado Galeão, nível 340. Operou November 857, decolando a pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5047. 3191, autorizado Galeão, nível 340, via para November 857. Decolando a pista 10, com curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Irume. Controle 120.8, transponde 5047. 3191, correto, chame pronto. 3191. Chame aquele Zulu pra cima. Livre acionamento, chame pro nosso ataque, chame pro Zulu. Chame acionamento 10, o gol 04. 094, portão 10, autorizado para estiver em estacionamento, chame pronto, táxi. Autorizado, gol, 10. Sete Bravo Delta, confirma para o ideal para o destino. 319, senhor, Sete Bravo Delta. Turma Lima Tchassu, autorizado táxi. E a parte principal, táxi é Índia, ponto de espera da 90 do Chame Torre. 1-1-1-8-5-1-5, adiante diante número 0-1-8. 7 Bravo Delta, vetoração devido a tráfego. Curve à direita na proa norte. O limite em caso de falha de comunicações é cruzar o nível 060. Assuma navegação para o do destino. Juliette Bravo Delta. Proa norte, o limite 060. Juliette Bravo Delta, após virar o destino. Juliette Bravo Delta. M3-1-2, suba restrito ao nível 330. 330 restrito, M3-1-2, chama o centro Recife, 1-2-6-5, alterne 1-2-5-45. 265-45, secundário, M3-1-2. Delta Romeo Charlie, dessa via, chegada para 2.000 pés. Delta Romeo Charlie. Gente, via para 2.000 pés, Charlie. Até o principal, posição 7. Gol para o cliente, chame na saída do pátio 3. Ok, chama na saída do pátio 3. Tango Lima, Kilo Zulu, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1,50 graus, 099. Bravo Delta, informa tráfego, 11 horas e 7 milhas, rumo ao sudoeste, cruza nível 075 e descida o tipo 1 Fennel. Espera, 1864. 2, bom dia, o gol 864, cruza 7-0 para 1, informação de Sierra. Bom dia, boa noite, 64, acione a identificação, desta vez chegada a Mário para o nível 050, QNH 1-0-1-8. Bom dia, Mário, 50-2. Pode ir para aí. Sim, saindo de remoto, frequenta lista. 7 Bravo Delta, reassuma a navegação para o do destino. Para o do destino, Juliette Bravo Delta. Quando possível, estimar de pouso, Juliette Bravo Delta. Só um minuto, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Estabilizado LS, gol 1-1-62. 1-1-62, chama a torre Salvador em 1-1-8-95. 18-95, gol 1-1-62, obrigado e até daqui a pouco. É. Oito ao meu channel, autorizado final INS X-Way. Pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Quem quer passar estabilizado no localizador, final da 1-0, Delta, roupa channel. Lima, quilo Zulu, decolado ao 06, chame agora o controle Salvador em 1-2-0-8, bom gol. Positivo, Torre, o Lima, quilo Zulu, forma que pegou o pássaro na corrida de decolagem. Parece um gavião. Porém, não, a princípio não teve danos na aeronave. Gente, então o Lima Quilo Zulu abateu pássaros na aeronave, mas sem danos a mesma, é isso? Sim, ativo, senhor. Valeria a pena mandar fazer a varredura na pista. Gente, varredura na pista será feita. Chame controle 1-2-0-8. 208, boa. Gol 094, ponto espera 10, pronto. No 094, mantém um ponto de espera para você no 0. Tem, 094. Oi, Salvador, bom dia, gol 1-1-62, estabilizado, e ele é? Bom dia, Papa Tango Lima, quilo Zulu, contato radar, suba para nível na 00, saída Coral. 1-0-0 na Coral, Lima, quilo Zulu. Fora a colisão com pássaros na pista, senhor, por gentileza, arremeta e... suba para 2 mil pés, aguardando coordenação, controle Salvador. Gente, vai iniciar a remetida, subindo para 2 mil pés, gol no ano, merda. Pássaro. É, confirme impressões, prossegue para a pista 1-7 ou aguarda a abertura da pista 1-0? 864, tem que aguardar o 1-0. O Delta Romeo Charlie, assim que sair visual, a intenção teria prosseguir para 1-7. Controle Salvador, o Copa 04. 04, prossiga. O 04 está iniciando está livrando a vertical do Fala de Itapuã, sentido paralela, em acompanhamento à escolta da delegação do IRA, está mantendo 400 pés, sem interferir com a aproximação de nenhuma das cabeceiras. Né? Na aproximação, caso afirmativo, procede para 1-7, caso negativo, arremeta. O Delta Romeo Charlie. Afirmativo, Delta Romeo Charlie. Assim que visual, informará para prosseguir para 1-7. Tono 864, previsão de abertura em 5 minutos, a fim de evitar a horta. Pela esquerda, na proa 010, o limite será radial 280 de Salvador, o gol no 864. Caso seja possível, a gente prefere fazer a imagem. Então faça, espera aí, Mário. Gol no 864. Bem, você vai manter esse carro aqui, Mário. Tá. 1 minuto de bloqueio, eu estarei. Controle, gol no 162. 2 mil pés, realizou a remetida. O gol 1-1-62, suba para 3 mil pés inicialmente, para a separação com o tráfego que irá prosseguir para pouso na pista 1-7. Gol no 1-1-62, mantém a proa ainda, aguardando vetoração para novo procedimento após a abertura da pista. Gol no 1-1-62. Ok, 103 mil pés, mantém o eixo da pista, gol no 1-1-62. Controle de Salvador é o 4-0-4. Patrulha 04, controle. Iniciando o deslocamento do farol de Itapuã, sentido paralela. Está no travesso do aeródromo, mantendo 400 pés, 2 milhas e meia, acionado 0167 no transponder do Patrulha 04. Patrulha 04, se possível, evitando aí a aproximação da pista no zero, há uma aeronave no momento passando próxima à Simbra, já um feno. É o Patrulha 04. Tá, 104, vai evitar. Controle ACN 6255, prosseguindo para nível 1-0. ACN 6255, acione identificação, desça para o nível 1-0-0 inicialmente, efetue espera em mare, pista impraticável, devido à colisão, a aeronave colidiu com o pássaro. O ACN 6255. Ok, ela está em mare, uma centena nível 3-0. ACN 6255. 4. Charter no 80. Do 1962, corre à esquerda e foi pro de Simbra para a Horta, mantendo 3.000, gol no 1.62. Esquerda pro de Simbra, mantendo 3.000 pés, gol no 1.62. Doutor Romeu Charlie, chama a torre 1.18, decimal 95. 895, boa já. Controle, eu acho que pela direita demais. Como é a aeronave? 625, faça, pode ser pela direita. Felizado, chama 6255. 864, precisa manter o charter no 80 em Mário. Felizado, desça para o nível 080 e chame o controle em 119, decimal 35, gol no 864. 1935 vai manter 80 horas em Mário, com 864. Gente, já está na base, mais 30 segundos resta no final. Papa 04, controle? Não, tudo escuta. Siga sobrevoo, é, confirmará sobrevoo até que posição? Copa 04, até o estádio? Afirmativo, então, devo permanecer por um tempo na cercania do estádio, na vertical do estádio. O Copa 04. Previsente, Copa 04. Regressando o final da 17, baixado e travado, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, tráfego agora do estado. Pouso autorizado, pista 17. O vento agora de 1.60 graus com 0.7 nós. Livre, livre, pouso na 17, Delta Romeo Charlie. Torre Gol no 094? Sim, senhor. Já foi liberada a pista? Ainda não. Estimado de pouso, 094 tem 5, do lado travado. Gente, 1455, estimado de pouso, planejamento cancelado. A zona 3 suba para o nível 1.05, Juliette Bravo Delta. Graça, Bravo. Controle Gol no 1.62, qual seria a intenção após Simbra? Gol no 1.62, informa que agora a pista está liberada, vetoração final ILS X-Ray, pista 1.0, curva direita, proa 290, o limite será radial 300 de Salvador. Direita proa 290, limite é 300 de Salvador, Gol no 1.62. Romeu Delta, Romeu Charlie, no solo aos 1.4, confirme 4, que se destina? Bata, ciente, autorizado, backtrack, chama livrando o pátio da Bata, o Papa Romeu Delta, Romeu Charlie. Escutando o tango, autorizado, cruzamento, pista no 7, após Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo 1.21, decimal 1. 1.62. Azul, 3191, bom dia, mantenha o Quatro Espera, piso no zero. Passa Tango Tango, só confirmando, na Lima, chame solo 121, decimal 9. Faz 04. Essa informação está chovendo aqui na área, teto máximo aqui, 800. Gente, muito grato pela informação, Copa 04. Brilha 04, copiou as condições próximo ao estádio? Copiando, copiando. O 04 está quase na vertical de Pituaçu aqui, afastado 3 milhas, 3.7 milhas, mantendo 500 pés. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter pista no zero, tá? 3191. 3-0. Restrito ao 090, vindo aqui no Zulu. Transformador, se faz cara de 2, boa. 4082. Bom dia, adicione a identificação, desça para o nível 110. Na chegada a Mário, QNH 1017 reduza para 2509. 1-1-0, ciência está em rotação para 2509, o 4082. Salvador, gol 1864-080 para se descida na prova de TAP. 1864, desça para o nível 050. 50, gol 1864. Não foi entendido, Lima, aquilo do Lula. Solicito 080 como final. Suba para o nível 080, Lima, aquilo do Lula. Olha, Zupa 082, só confirmando, é transferida a descer com high speed 300 nós pelo centro, para repetir 250 agora, hein? Reduza para 250 nós, Azul 4082, chama o controle em 199.35. Autorizado decolar pistão 0, vento de 1.70 graus com 0.79. Iniciando 3.191. Controle, boa tarde, voo 1.094, decolando a sua escuta. Voo 1.162, curve à esquerda, a proa 220, limite localizador. Esquerda, proa 220, limitado pelo localizador, voo no 1.62. 1.094, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, na saída Momo. 370 na saída mão 094. Avisei com a cidade de voar protícia para evitar formação? Inicialmente Cogbo, gol no 094. Cogbo dá mais ou menos bem no meio da formação. Sente agora, gol no 094. Controle Salvador, é 200, série 170. Série 6200. Chame o controle em 1.99.35. 1.99.35. 3191, decolado ao Zuno 8, chame agora o controle de Salvador em 1.20.8. 3.08 com o controle, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. 330 por 20 milhas, cliente, bom no 094, autorizado. Ok, Bruno, muito bom dia, TAM 3191, decolou, cruzamento 200. Bruno, 1.62, curva esquerda, Bruno 30, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na 0. Esquerda, Bruno 30, autorizado, ILS X-Ray, gol no 1.62. 3191, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. Da EL 340, 3191. Bruno 094, condição de voar pro Diabuco. Abuco positivo, senhor. Hoje Abuco, gol 094. 1864, desça via chegada para 2000 pés. QNH 1017, agora em Salvador. Autorizado final e aliança X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 1017, via, cruzaria estabilizado no X-Ray, o gol 1864. Bono 094, suba restrito ao nível 330. 330 para o Jabuco, gol 094. Bilhete Bravo Delta, serviço radar terminado, chama o centro Recife em 1.26.85, alterne 1.25.45 para serviço de informação de voo e alerta. 1.25, andou 100% braço, Bravo Delta. 6255, voltar. 6255, prossiga via, corrija, na proa de TAP, desça para o nível 050 e após prossiga via. Para 2000 pés, o QNH 1017, o Xané 6255. 050, paesia, o 6255. 094, chama o centro Recife em 1.26.85, alterne 1.25.45. 2.25.2545, obrigado. Bruno, eu tô Rio de Salvador. Vai escutar. Padrão 01, eu tenho um Boeing da Gol agora ingressando a final pistão 0, aproximadamente a 2 milhas do externo, se aproximando para pouso, por gentileza, libere a proximidade do final pistão 10. Seguindo para o setor do litoral, Guardião 01. Tá Bravo Volta, condução autorizado táxi até o pátio 13 e o pátio principal. Uno 62, tráfego agora já ajustado, ajuste no 0 no 7. Confirma por gentileza, avistado o trem baixo travado? Afirma, baixo travado. Voo 1162, pouso autorizado, pista no zero, vento de 160 graus, 07 nós, reporto tráfego, um helicóptero da Polícia Militar, efetuando rondas à sua direita, mantendo mil pés, não irá interferir com sua aproximação, 1162. Gente, autorizado pouso, pista no zero, tráfego no Tiquez, 1007 no ajuste, voo no 1062. Opa, foi dando tão correto, chame para o acionamento Pátio 3. O Boeing 737 da Gol na final, pista no zero? Afirmo. Já sobre aquela gota da Itaia. Hotel Bajão 01, após a passagem da mesma, deu autorizado o regresso. Infelizmente, em mais dois minutos, eu vou pedir que o senhor se retire outra vez, devido a um outro tráfego, agora ingressando no final, pista 10. Obrigado pela sua boa vontade. Guardião 01. Júnior 04, apenas confirmando, tem intenção de se aproximar do aeródromo no sentido da Paralela, o Patrulha 04? Negativo, senhor. Nós só vamos se afastar dessa posição, só se afastar em direção ao centro, na posição. Entra. Copa 04 é o controle. Livrando o estádio, proa do litoral. Vai com a proa norte, senhor, sobre o litoral, para interceptar os ônibus. Movimento para o estádio. Confiante. As aeronaves estão próximas do Rio, patrulha 4. 04 levou o estádio aqui. Sobre o litoral, mantemos para 50 pés. O 04 até. Voo no 162 no solo aos 24. Libera a pista próxima à intersecção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Libera a direita, por solo 121 decimal 9. Voo no 162. Obrigado e até daqui a pouco. Salvador, bom dia, o gol 1864, final de 6 milhas, pista vista. Salvador, bom dia, o gol 1162, livrou na sua escuta. 1162, taxa autorizada, taxa Alfa, taxa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para posição 10, gol 1162. Copa 04, as aeronaves, seguindo. Por exemplo, eu estou aqui com uma avenida à minha esquerda. Eu não sei exatamente que avenida é essa, mas estou passando fora da chuva. Patroa nossa. Controle Salvador Azul 4082. 4082, descendo para 4000 pés, o QNH 1017. 4000 1017, Azul 4082. Na projetada. Copa 04 vai sobrevoar um ônibus que está aqui adiante, eu acho que é a Paralela. 3191, chame o centro, Recife, em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Vou chamar Recife 125-133-95, obrigado, um bom dia. Bom dia. Alívio ENS pro 6255. Afirmativo, Oceania 6255, autorizado final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Vai reportar estabilizado. Da presente, correção, mantenha a minha escuta, aguarde coordenação, controle seu valor. Aguardando coordenação, guardião 01. Spray Azul 4082.